I like the Portuguese language because it's so romantic. It reminds me of the Italian language. Can you teach me a little bit about it? Some nice words like love and so. Beijo. Beijo. Eles têm beijo? No, what is beijo? Eles têm não? Yeah, no. Beijo, kiss. Kiss. Kiss. What else? What does love mean? Amor. Amor. Amor. Amor. Love. Love. In English, yeah, love. I love you. Eu te amo. Oh, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Yes. Eu te amo. Okay, okay. I learned one word yesterday. Bunda. Bunda. It's good, huh? Huh? Bunda. Yeah, I like bunda. I am the Father. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio fascista, opressor tô confuso até agora, porque nós dobramos a meta que não existia, viu? Chupa quem duvidava. Chupa Dilma. Chupa quem duvidava. Sacanearam a Dilma todos esses anos e nós provamos que é possível você dobrar a meta quando chegamos à meta. Sem saber qual é a meta. Esse que vos fala, galera, está comigo aqui, ele, que já está fazendo seus 45... 3, ele tá dizendo aqui pra mim. Ele está numa cruzada intensa para virar o avô da Marina. Tá muito intenso, né, Miote? Tá e aí? Foda, tá foda. Olha a barriga do Miote, Brunão. Porra, olha Réveillon, do... caralho. Olha a barriga Réveillon do Miote. Réveillon foi foda, pô. Réveillon não. Natal, eu nem sei disso. Já olha tá no Réveillon já. Já quero Réveillon. Todo carnaval. Já tô esperando o Réveillon. O velho, come e dorme. Ontem eu liguei pra ele, tá dormindo. É mesmo? Ele me esculhambou, óbvio, porque todo velho que é acordado esculhamba os outros. Coitado. Olha, se foi. Ele passou 3 meses sem dormir, velho. Por quê? Trabalhando. Trabalhando. Ah, é verdade. Ele tem que entregar balé, tem que entregar balé. Miote ganha dinheiro igual os ursos. É, exato. Eles têm um período. Os ursos entram em hibernação e Miote trabalha. Aí depois os ursos vão e Miote vai pra hibernar. Isso, exatamente. Miote não chega no final do ano, ele ganha o dinheiro dele pro ano inteiro. E aí o resto do ano é vendo filme. Eu vi isso naquele... Os pescadores de caranguejo lá na Noruega. Os caras fazem isso, eles ganham $500.000 durante 2 meses. Miote ele ganha R$60.000. Pergunta pra ele se ele tem dinheiro durante o ano. Não. Porque tem que dividir em 12 meses. Isso como que nem uma desgraça? Olha, quase que escapou. Tá na Bíblia que o apocalipse vai começar quando tocar a trombeta. Pra mim, o apocalipse já começou, Brunão. Porque não é a ideologia de gênero. Pra mim, não é, tipo assim, a moral invertida, não. Pra mim, o que prova que o mundo está acabando foi Leonardo Miote, neste ano, chegando pro Bruno e emprestando dinheiro. Leonardo Miote emprestando dinheiro. Se isso não é o fim do mundo, eu não sei mais o que é, então. Eu não sei mais, cara. Me emprestei, não. Eu cedi minha parte. Ele deu! Ele deu! Miote fez doação! Cara, os planetas se alinharam. Tá lá, cara. Lá no Necronomicon, página 62. Quando o careca obeso empresar dinheiro, o céu sangrará. Os anjos cairão. É por aí. Ai, Miote, vai lá. Fica olhando essa cara, não, Miote. Eu sei que você gosta. Só sei que, porra, nesse filme aí só tinha mulher que não ser mamada. Ah, está comigo aqui ele também, que não poderia faltar, senhor Brunella. Cara, eu não sei o que é maior, se é a libido do Schwarzenegger ou os seus bíceps. Eu não sei o que é maior, cara, porque esse homem tava loucaçarado em 83. Tava. Homem tava louco, ele não podia ver uma pepeca pulando assim no meio da rua que ele já queria botar no colo e mamar. Ele já queria não, ele botava e mamava. Schwarzenegger está miote sem freio. Há muito tempo eu quero falar sobre esse filme. Só que Brunão não deixava, né, miote? Por quê? Porque o Brunão é um frouxo. O Brunão, ele tem medo do mundo. Ele tem medo de peitos. Aí ele fala, não podemos. Jurassic Cast é um programa de família. Depois ele vai apanhar da mulher de novo, né? E aí vai pegar mal pra gente, não pode. Aí nós fizemos o Jurassic Cast, né? Versão brasileirias, né? Que é o Jurassic Cast dual. É mesmo. Não é verdade? Aí eu falo, que se foda essa merda. Nós vamos fazer essa porra, vai ser agora. E nós fizemos, eu vou falar pra vocês na internet, como eu estou feliz, cara. Como eu estou feliz, porque esse filme, deu 7 minutos de filme, eu não parava de rir, meu. Eu te liguei pro Bruno umas 3 vezes, que eu não conseguia parar de rir. Schwarzenegger no alto da sua filosofia bundal. Cara, uma coisa inacreditável. Inacreditável. É tudo inacreditável nesse filme. É tudo inacreditável. Estamos falando de... Como é o nome em inglês do filme? Carnaval no Rio. É porque acontece. Essa versão que a gente viu tem 45 minutos, não é isso? Tem uma outra de 56 minutos, só que tá dublado em russo. É a versão do diretor? Não, é porque é a versão mesmo. Porque achou cortado. Parece tá Carnaval em Rio. Se você procurar no IMDb, tá Carnaval em Rio. Mais popularmente conhecido aqui na grotosfera que a gente convive, né, Miotti? Arnold no Rio. Arnold no Rio, internet. Olha só... O Conan já fez propaganda pro turismo sexual brasileiro. Se você acha que a gente tá inventando, tem um link na descrição deste post do programa lá com um link direto pro vídeo no YouTube. Pro vídeo no YouTube, é. Corre que a gente não sabe até quando que vai estar no ar. Vambora, porque, né, tem muita coisa pra gente falar e muita coisa pra gente famar ainda. Vambora. Tem Jaiminho? Tem Jaiminho, tem? Tem Jaiminho, tem Jaiminho. Então vambora, Jaiminho. Eu sou de Olha o cabelo! Procure! Oh yes, wait a minute, Mr. Postman! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Miote! Vamos lá. Você deu uma interrupção no seu curso, que estava a pleno vapor, estava... É, porque agora eu só tô com bailarina. Eu tô falando. Miote, pra quem não sabe, pra quem não escutou as últimas edições de Jurassic Catch, Miote estava dando um curso de como ser macho alfa. Miote ganhou, inclusive, o prêmio de empresário do ano. E o prêmio Pulitzer. E o prêmio Pulitzer, exatamente. Ele e Greta estão disputando o prêmio Nobel da Paz. É, mas eu acho que não tem pra Greta, não. É, eu acho que Miote leva. Tenho contatos, mas não quero entrar em detalhes. Tem. Tem alguns contatos lá, mas não quero entrar em detalhes. É isso. Tem informações, tem mas... informações. Vou permanecer o sigilo da fonte. Exatamente. Vou estar com um redator. E aí, Miote, como é que está essa sua vida de velho decrépito? Você que está ficando velho, caído. Você que já está chegando com o seu colesterol a níveis alarmantes. Pior que tá não, tá tudo normal. Meu sangue tá de boa. Mas o Miote tá muito... Impossível. Cara de vô da Marina. Ele mesmo, tá, né? Cara. Mas não só foi eu que falei isso não, Brunão. Quem falou isso foi sogra de Miote. É mesmo? Foi. Inclusive, foi muito bom, Brunão. Estávamos nós na pré-ceia de Natal, porque minha família é tão obesa que ela faz uma pré-ceia de Natal. Ah, é? É, dia 21. E chamou o Miote? Óbvio. Esse boca livre vai faltar. Ele foi, chegou o primeiro a chegar. Ah, é. Ele sempre é o primeiro a chegar. Ele aí eu chego, a gente come, se refastela, né? Aquela orgia alimentar, como é sempre na nossa família. Tem 3 pernil, não sei pra que isso, pra 10 pessoas. Por quê, né? Eu não sei. Cara, minha sogra também fez comida pra, tipo, 800 pessoas. É. Tinha 10 pessoas na casa dela. Aí você ficou uma semana comendo comida do Natal. Aí, sogra de Miote começou a botar ele na parede. Eu achei isso incrível. É mesmo? É, cadê o anel? Sério, cadê o anel? Botou. Eita, e aí? Cadê o anel? Porque o anel, tá comigo já. Ah, até, sério? Tá, tá comigo. Vai ser quando? Um dia vai acontecer. Ele não vai contar aqui, porque Marina vai... escuta. É, vai ter live? Vai ter live? Não sei. No dia do pedido? Vai ter Tem live. Tem que ter. Eu acho que você devia fazer live pra pedir doação. Ó, oh, é, será que eu caso legal, num caso? Ó, então. Oh, eu caso num caso. Dê seu donate. Isso é bom, hein? Mas olha nós estamos aqui para falar da coisa do Miote? O que é que nós estamos aqui para falar? Estamos aqui para ler os comentários dos nossos patrões maravilhosos, que são os que proporcionam esse programa para vocês mesmos. Gente, é sério, eu fiquei bobo. A gente dobrou a meta, eu fiquei de cara. Excelente, e a galera agora conquistou o programa mensal, pô. Meu Twitter, eu não divulgo meu Twitter pessoal, porque é uma plataforma onde eu coloco todo o meu amor para fora. Aí eu não gosto que as pessoas saibam esse meu lado amoroso. Então eu não divulgo meu Twitter. Então aos poucos, ex-ouvintes do Jurassic Cast, do primeiro Jurassic Cast modelo Family Friend, os caras me seguiam naquela época. Cara, direto eu recebi o pessoal falando, pô, aquela velha legal, pô, pena que vocês acabaram. Cara, tinha um cara que falava assim, com tanto ímpeto, ai, meu sonho que o Jurassic Cast volte. Eu falei, ah, cara, isso aí você tá falando, né? Os exagerados. É conversa. Mas não é. O pessoal realmente apoiou, cara. Muita gente mandou mensagem direto, falando, cara, eu tô muito feliz, porra, legal. Olha, gente, a gente só tem a agradecer, porque até agora a gente meio que tá assim, né, meu? Tô com um soluço meio atravessado, mas a gente ficou meio assim, né, gente? Caralho, dobrou uma meta. E a galera que tá pagando, que tá ajudando e tal, tem que conseguir novos ouvintes também. Pirâmide. Vamos piramidar essa merda. Exatamente, piramidar essa porra aí. Vamos piramidar essa merda. Se a Telex Free fez, por que a gente não pode fazer? É, porque é o seguinte, ó, quantos mais ouvintes a gente tiver, mais programas a gente vai ter. A meta é progressiva, então se a gente chegar a tantos reais por mês, volta a ser quinzenal, depois de ser quinzenal pode ser semanal. Quem sabe um dia será diária essa porra. Primeiro comentário é de Stefan Dias sobre o último programa. Aleluia, irmão. Saravá, meu pai. Alá, o Akbar. Agora sim, seus putões. Humberto Meirelles comentou: melhor podcast pra se apoiar sempre. Iago Reis. Aê, nasceu, caralho. Puta que pariu. Já que é pra maiores, pode falar palavrão, né? Porra, se não pudesse, tá ferrado. Um dos melhores podcasts do Brasil está de volta. Welcome back, camada. Clodoaldo Simões, finalmente. E o tema foi perfeito para o retorno de Jurassic Cast, combinando com o primeiro episódio. Marco Antônio Semesquita, que delícia, cara. O Claudevan Alencar Rodrigues mandou: puta que o pariu. Sem mais. Não vi o filme, mas só vocês comentando já acho maravilhoso. Marcelo Soares. Agora sim, essa porra vai pros pícaros da glória. Melhor que muito podcast mainstream por aí, disparado. É isso aí, Marcelo. Concordo com você, porque essa merda aqui, isso aqui não deve nada a ninguém, né, Brunão? É, isso aí. A gente fala mesmo, a gente esculacha, a gente é a ratazana das ruas, cara. A gente é a parte suja da cidade, tá ligado? A gente é aquele trabalhador com CC que volta de casa depois de um dia na obra, né, Miote? A gente não é essa internet cheirosa que bota talco pra ir dormir, essa batolice do cacete. Não, meu irmão. Até os viados aqui no Jurassic Cast são machos, meu irmão. Até os baitolos aqui dá o cu, meu irmão. Como se vou comer esse cu, come esse cu direito, hein? É isso aí, meu irmão. O Jurassic Cast, ele é o vadinho da podosfera. Eita, agora se acertou em cheio. Ele morre e volta só pra comer a flor. Volta pelado. Volta pelado só pra comer a flor. Yeah, on the catwalk. E se você tá preocupado, ai, não viu o filme e tal, não vou entender nada, véi, não precisa. A gente vai contar o filme inteiro aqui. De qualquer jeito tá na postagem. De qualquer jeito tá na postagem, aí tem o link pro vídeo. Essa coisa que o Bruno tá se referindo de filme tem 45 minutos. Então, ó, no final do programa a gente vai ler o nome dos patrões, tá? Pra não ficar aqui sempre na hora do recado do Jaiminho. Tem mais algum recado? Não, ajude a gente, contribua mais lá no nosso Apoia-se, ajuda a gente a chegar na meta de programa quinzenal. Ajude a patrocinar o Jurassic Cast e acabar com a hegemonia de merda de pensamentos idiotas da podosfera. Pronto, falei. Eu sou vadinho, sou vadinho. Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho Expresso das Costeletas e ouçam o Jurassic Cast. Bum bate com bum pro burundum. Nosso samba, minha gente, é isso aí, é isso aí. Bum bum bate com bum pro burundum. Contagiando a marquês de Sapucaí, eu enfeitei. Fui mostrar só uma cena pra Marina, porque ela não conseguiu ver o filme comigo hoje. Ficou enojada, quis terminar. Eu fui mostrar a cena do jantar. Aquilo é incrível. Ela chegou assim, ela ficou olhando. Isso é um filme pornô, é diálogo de filme pornô. É muito cenário amor, de filme pornô, cara. Amor. Amor. Amor. Amor. Amor. É Então, o negócio é o seguinte, internet. Há muitos anos atrás, eu nas minhas infindáveis insônias, aonde 3 horas da manhã eu começo a pesquisar por que sacada tem esse nome de sacada, como é que é feito o forro de uma casa. Por que fala sem eira nem beira? Sem eira nem beira, entendeu? Uhum. É, tipo, origem da palavra mulata, essas coisas assim. Mulata. Inclusive, descobrimos que, graças a Schwarzenegger, mulata é uma espécie, né? Mulata é uma espécie. Não é uma característica, isso é uma espécie humana. Em Brasil, de mulatas. De mulatas. De mulatas. Look there, mulatas. Caralho, Arnold, porra. Cara, eu nas minhas infindáveis coisinhas da minha vida, uma vez me deparo com a seguinte frase: Arnold no Rio, e vejo Schwarzenegger. Mas onde você achou isso? Recomendações do YouTube. Sabe lá Deus por que o YouTube recomenda isso? Porque no momento você tava vendo Galinha Pintadinha. Cara, meu YouTube é só o videogame, cara, só videogame, galinha pintadinha. Só é pior que é só mesmo. É. YouTube não tem nada, porra. YouTube não tem sexo, caralho. Até hoje eu não sei como é que esse filme tá lá ainda. Tem tipo 30 views, cara. Se for dois peru, aí pode. Né? Aí, ai, nossa, dois peru, que legal. Agora se botar um peru na buceta, o YouTube manda caçar a sua família. Eu sou muito fã de Schwarzenegger. Schwarzenegger tá longe. A gente é mesmo. Eu sou muito fã dele. E eu vi que era mais ou menos a época do Conan. E assisti. Era um trecho pequeno, de 3 minutos. E aquele trecho mudou minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquilo. Essa que é a verdade. Por que eu vi naquilo? Eu vi Schwarzenegger tentando estuprar uma mulher, fazendo a mulher pagar boquete com a cenoura e aprendendo português ao mesmo tempo. Tudo na mesma cena. Tudo na mesma cena, em 3 minutos. É incrível. Cara, aquilo mudou minha vida. É incrível. É inacreditável. Mas qual é o contexto dessa porra? O Arnold foi contratado, sei lá por quem. Já era consagrado no mundo do esporte como o Mr. Olympia. Mr. Universo, ele Mister já era Mr. Universo. É que era o nome é Mr. Olympia. Olympia foi antes. Ele foi Mr. Olympia, depois foi Mr. Universo. Ah, é porque são duas categorias. Isso, né? Ele foi Mr. Universo e tal, ficou famoso, tem aquele filme famosíssimo, acho que se não me engano de 76 Sansão, ou alguma coisa assim. Hércules. Não, que é tipo o documentário, O Homem Mais Forte do Mundo. Ah, The Strongest Man. É. E tem esse filme, aí logo depois ele fez esses filmes menores, que é... Tem o Cactus Jack. Hércules Nova York é bom, sabe por quê? Porque do nada, todos os halterofilistas do mundo aparecem na cidade, eu achei muito engraçado. E ele fica fazendo pose e todo mundo se amarra. Depois ele fez o Conan. E aí ele despontou. Mas ele ainda não tava tipo, uau, fodão. Ele ficou assim só depois do Exterminador. Que é de 84. Nesse meio tempo, o nego falou, pô, Mr. Olympia e tal. Tem um gap. Tem um gap aí. Tem um gap aí. E o nego falou assim, Arnold, tá fazendo alguma coisa? Not. Aí, vamos pro Rio. Vamos estuprar a mulher no Rio? Ele, bora. Bora. Agora. E veio Schwarzenegger na cidade maravilhosa. Pra fazer um documentário sobre o carnaval do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Porque a gente pensava, né, Bruno e Miotti, erroneamente, que esse filme era de uma produtora local que, de alguma forma, conseguiu convencer Schwarzenegger a vir pra cá pra vender o turismo sexual. Porque, gente, não é brincadeira. Parece uma fita que tá vendendo o turismo sexual. O filme é sobre isso. O filme é sobre um gigante que vem para o Rio para trepar com mulheres durante o carnaval. É para isso que violar eu mulheres. Ele acha aquilo incrível. Ele acha incrível. Ele acha, cara, divertidíssimo. Começa a porra do documentário. Real. Não, peraí, gente, olha só. Você que é da década de 80, assim como nós, você já deve ter esbarrado em alguma locadora daqueles filmes. Meu, você lembra disso? Aquelas fitas do National Geographic. Sim. Claro. Você chegou a alugar alguma delas? Eu aluguei várias, porque chegava uma hora que eu não tinha mais o que ver, aí eu ia começar a ver filme da National Geographic. Eu gostava daqueles documentários, eram muito bem feitos, era legal. Era na época, antes do National Geographic, ser filme só de reforma de casa. Valia a pena. Falava sobre a vida selvagem e tal. E era sempre assim. Era geralmente um narrador foda. O Leonard Nimoy fez várias. Muita narração pra esse negócio. Sabe aí... quem fez também? Aquele cara que fazia o Kojak. Sim, ah, é? O, é, o Kojak. Ted Savalas. Ted Savalas fazia. Aí ele, agora a Cheetah vai correr atrás da gazela. A gazela demonstra que está cansada. Você pega esse mesmo tipo de cadência de narrativa, aí bota o Schwarzenegger com sotaque austríaco lá da casa do caralho. Cara, é inacreditável. Vendendo prostitutas no Brasil. Rio, a cidade é maravilhosa. Onde o sexo é liberado. Isso, ele se minua andando num bugzinho. Num bug? Isso. Num bug de shortinho pelado, já com sua... Mastrolha. É só mastrolha. Saliente. Parece um documentário, cara. É tipo assim, agora vamos descobrir... Lá vai o leão comer a... comer a lata. Tá andando naquela porra daquele bug e aí, de repente, ele arranja uma nativa... O muito bonita, por sinal. Muito linda. Que não sabemos o nome, infelizmente. É, eles não falam. Essas pessoas se perderam. Era uma mulata. Ele não fala assim, né? Ele fala assim: "The city is beautiful, but the best part in Brazil is the mulata." É a espécie das mulatas. Aí começa a aparecer com todo o seu glamour, bundas e tetas por mais de 20 minutos. Cara, não para. Olha, eu já assisti muitas transmissões da Rede Manchete no Baile do Scala e não tinha tanta nudez. Não tinha tanta nudez, cara. Levam ele na porra do clube lá. É o Oba-Oba, né? O Oba-Oba. Oba-Oba. O Oba-Oba, cara. E ele fala, the hottest. The hottest place in Brazil is the Oba-Oba. Oba-Oba. It's the Oba-Oba. Oba-Oba. It's a nightclub of the most beautiful woman in the world. Call it Mulata. The Mulata. The Mulata. Não, e aí vem... And the Caipirinha. É, Caipirinha. The Caipirinha. Caraca, cara, ele é tentando falar, é inacreditável. Aí ele vai, porque esse filme a gente tem que assistir não só pelas imagens, mas a gente tem que assistir qual era a intenção que eles queriam dar o Rio nos pontos turísticos brasileiros. Só que eles não conseguiram. Ou eles se esqueceram no meio do caminho. Eu aposto na segunda. Porque o final do filme traz isso. O final do filme eles esqueceram que eles estavam fazendo o filme. Aí eles pegaram a câmera e liga essa merda aí. Cara, é o vlog antes do vlog. É o vlog. Ó, vocês perceberam? Que a câmera é tremida pra caralho. Porque fica aquele negócio daquela de estabilizar no YouTube. Cara, a gente descobriu que o Schwarzenegger inventou o vlog antes do vlog. Ah, vamos lá no Cristo. Ah, Cristo, caralho. Vai ficar aqui com a demolada. É porque o porra do documentário não é sobre isso, cara. É sobre vir trepar e comer as mulheres no Rio, cara. Caralho, olha, você, feminista do cabelo roxo, meio gorda, do sovaco cabeludo, você sabe quem é você. Miotti está rindo da minha cara porque ele sabe de quem eu estou falando. Olha só, se você acha que a mulher no Brasil, ela é muito objetificada, culpe Arnold Schwarzenegger, cara. Porque na moral, velho... Eu acho que ele tem uns 30% de culpa também. Até eu fiquei incomodado. Eu falei, ô, velho, vai devagar, cara, não é assim. Também não, bicho. Minha mãe é daqui. Porra, vai devagar, velho. Meu irmão, fica nítido que toda mulher brasileira é uma putona. É só o que passa, cara. É só o que passa. É pra vender mesmo é lá fora, cara. É muito piranha. Cara, ele fala claro. The Brazilian woman is the most sexy creature on earth. É isso mesmo, cara. E as mulatas suando e sambando. Né? E ele não sabe pra onde ele olha, tadinho. Ele não sabe se ele olha pro amigo dele que tá do lado. Ele não sabe se ele olha pra intérprete que ele está, inclusive, estuprando. Comendo do lado. Pra caralho que aquela mulher. A mulher fica muito... A mulher fica assim, meu Deus, alguém me salva. Esse homem não me larga. É, você vê que ele já devia estar com sua mastrolha pra fora, porque ela está assustada. E nós já descobrimos que Schwarzenegger tem uma mastrolha. Desde o Exterminador do Futuro a gente já sabe disso. É, já sabemos disso. Então ela estava assustada e ela não estava afim de ser rasgada pelo Mr. Olímpia. Cara, é muita informação pro bichinho. É caipirosca, é caipirinha, é feijoada, os bicheiros passando na frente da mesa dele e ele tentando ao mesmo tempo estuprar a intérprete. É, how this is calling? A mulher é caipirinha, caipirinha. E aí ela vai afastando ele. Ah, vem a cara. A minha maior virtude é a vaidade. E puta que o pariu, vaidade maior, eu ouvi Jurassic Cast. Com Leonardo Miotti, Bruno Lagana e Rodrigo Silveira. Olha a onda ainda aí, meu povo! Ura Marimba! A minha alegria! A minha alegria! Não, eles estão na porra da boate lá no Uba Uba. Oba! Era o quê? Você sabe o que era o Bobote? E era o Sargentelli. Era o Sargentelli era mesmo? Era o Sargentelli. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Sargentelli era um radialista, apresentador de televisão, empresário, montava uma boate que era chamada das Mulatas do Sargentelli, né? Que ficou muito famosa justamente por atrair o público internacional. Em 64 ele foi proibido pelo regime militar de continuar com um programa de televisão que ele tinha lá. Aí ele partiu pro samba. Abriu a casa de espetáculos Sambão em Copacabana em 69. Em 70 abriu a Sucata e em 73 2003, o Oba Oba. Certeza que meu pai conhece isso tudo. Certeza, meu pai era bem dessa época aí, piranhão. Certeza, vou perguntar pra ele depois. E aí ele ficou famoso pelos shows que ele apresentava, as mulatas do Sargentelli, aonde apareceu a Adele Fátima, aquela outra também, que era a Dona Jura, parece que era mulata do Sargentelli. Ah, também. Ela também foi? Sim, não me falha a memória, se eu não estiver confundido, mas eu vi uma foto dela. Acho justo, porque ela era linda. Solange não sei o que, né? Solange Couto. Ficava em Ipanema. Essa boate era em Ipanema. Pois é, porra. Copacabana e Ipanema é onde ficava os gringos, né? É, onde ficava ali a galera da grana. Nos anos 80, nos 70, era ali. Mas aí o que que acontece? Ele vai pra essa porra dessa boate e tá tendo um show de mulatas. O sambão rolando lá. E não muda, né? É só isso. E a cuica agora? Caralho, velho, não muda, cara. Não muda. E não tem uma letra, não tem nada. Nada. E as mulheres frenéticas, e não sei o quê. E o Schwarzenegger estuprando um, estuprando o outro, e não sabe pra onde olha. A câmera tentando acompanhar a bunda da mulher, a bunda da mulher faz... pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí mostra o Schwarzenegger, ele tá... E ele faz uns comentários, assim, maravilhosos. Ele vira e fala assim... I never see a human being move like that. Ele cara... I never thought this be possible. A human being move like that. A mulher, yes, it's part of Brazilian culture. Ele, Brazilian culture, ó, que piranha. Aí, cultura brasileira. É, cultura brasileira. Ele, nobody use nothing. Ele fala assim, ninguém tá bebendo nada, ninguém tá usando nada, e o povo não consegue parar de se mexer. Da onde vocês tiram toda essa energia? Aí a piranha da década de 80, olha só, a piranha filosofando. Não, eu acho que isso aí é porque o brasileiro, ele vive muito contido o ano todo. Então a gente chega nessa época do ano e se liberta. Cara, a piranha filosofando. Isso, tá, o Schwarzenegger tentando estuprar três negas, essa mulher que tá falando, o cara trazendo droga pra ele, meu irmão, tá uma zona. Mas uma zona. Acredito, acredito ser o mais valente. Do nada, tem uma tia que tá narrando aquela merda, e aí ela chama ele pro palco. E a mulher tá vendendo as negas, né? Porque as negas tão lá dançando, e a mulher tá lá leiloando as negas. Tipo aí ela olha assim, olha, olha, mas machuca, que linda. Machuca. Ela fica assim, cara. Machuca, machuca. E a nega... Machuca, machuca o gringo, machuca. Isso tá errado, cara, isso tá errado. E ele chega e fala que ia dançar com as três. Ela fala, ah, estamos aqui, o visitante, não sei o quê. É, Mr. Olímpia, porque ela ficou com pena da intérprete. Que já devia ter botado um bilhetinho pra ela. Help me ajuda. Help me. Me salva, me pelo salva. Amor de Deus. Já tá chegando no cu. A mulher já tá assim, né? Você viu a cara de alívio da intérprete quando ele levanta? Ela fez uma cara de... Pô, finalmente vou caralho. Poder tomar uma água. Aí ele sobe no palco, velho. E automaticamente ele sobe no palco, ele entende. Posso estuprar as três aqui em cima. Ele acha que é o seguinte. É um convite ao sexo... Não, ao sexo não. Ao estupro. É um convite ao sexo sem concessão. Ele chega e fala assim, elas estão aqui para me dar. Mais ou menos como o Miotti vê as mulheres peitudas na exato. Rua. Mais ou menos como ele tava na Comic Con. Comic Con, né, Miotti? Que é o quê? A célebre. Quer ser mamada. Ele viu a mulher de tanga frouxa, virou e falou o seguinte. Cara, ela quer dar ela bunda. Ela quer ser mamada. Aí a que tá leiloando as negas. Vira e fala o seguinte, você quer dançar com quem? Aí ele, como é glutão, ele fala o quê? As três. The three. Ele ainda fala as três. Então junta no gringo. A mulher junta no gringo, velho. Aí juntou duas na frente e uma atrás. Ele botava na frente, assim. E ele pegava na bunda da nega. E a nega, não, velho, não é assim, não. Ó, que isso, moça? Ela levanta a mão do cara e ele bota imagem. Ela levanta, ela levanta e bota pra frente. E ficou aquele tipo, aquele roça-roça ali. Ele pegando na bunda, ela tirando a mão na bunda. Ele botava a mão nos peitos, ela tirava a mão nos peitos. Meu irmão. Aquilo era um jogo de paciência, velho. E a nega começou a ficar chateada. Ela ficou chateadaça. E ele se fez jogado. Ele vai pra outra. Nem aí. Vou fazer de novo. Vou fazer com as três. Mas é isso que é o Rio de Janeiro nessa época de turismo sexual, cara. Quer dizer, não sei se hoje ainda tem, deve ter. Mas era muito mais sério há muito tempo atrás, né? E nisso a narração dele. É, aí é nessa hora que ele fala, the mulatas querem. The mulatas querem. The mulatas want dick. Só falta ele falar isso, velho. Não, é e que ele fala, né? Que eu tô falando que ele é narrador do National Geographic. Ele é assim, in that place, I know the mulata. É tipo assim, é uma espécie. What is mulata? Véi, se a gente tivesse falado assim, são mulheres marrons, não tinha pegado tão mal. Porque ele veio assim, mulata is the woman shaker the ass. Aí é que ele fala, the best part of the Brazilian woman is the bunda. The bunda. The bunda. It means ass. Legal, cara, que ele é entrevistado por três putas diferentes. Nas três putas ele vira e fala assim, ele tá aprendendo português. É, como falar isso? Ela, abraço. Aí ele, abraço. É pra estar dando um derrame, né? I know some words. Aí ela, mulher, yes, what words do you know? Aí ele, bunda. Ele fala pras três. A mulher, seu filho da puta. Cara, pra tu deixar uma piranha sem graça, é porque tu tá sendo muito invasivo, cara. A piranha ficou sem graça. Ah, bunda, é. Temos. Várias. Não, e ele filosofando com a piranha, cara, no oba-oba. A piranha, não. A brasileira é conhecida pela bunda. A bunda brasileira tem uma característica. E tem mesmo, tá? Quem já foi pra fora do Brasil? É, falou até que lá nos Estados Unidos é peito. É, né? Aí ele falou assim, não, ele começa a filosofar. E a mulher assim, não, mas é porque vocês podem entender diferente. Ele, não, eu concordo plenamente com você. Ele dá ênfase gritando, né? Ele quase bate nela. Quase bate nela. Ele fala assim, eu concordo plenamente com você. Nos Estados Unidos é o peito, mas aqui é a bunda e eu prefiro o rabo. Aí a mulher, ai meu Deus. A mulher, socorro. Não, e nessa hora que ele sobe no palco lá com as três mulatas, não sabe pra onde ele vai, ele começa a pegar nas três e tal, não sei e o quê. E ele dançando é um daqui apocalipse. A pouco, tudo dele nessa porra desse filme é pegar alguém no colo, velho. Mas que mania desse caralho. Eu acho que é porque ele fazia umas fotos dessas, tipo, segurando as mulheres. Assim, é pra mostrar assim, que é mulher... forte, né? É, pra dizer que ele é fortão. Não, aí ele pega a mulher e segura assim em cima. A mulher fica, não, para. Ai, me larga. Meu irmão, ele reboca a mulher. É. A mulher, que porra é essa? O vai lá pro teto, bate a cabeça no teto quase, ele... Aí ele não satisfeito, ele vai lá o quê? Lá no camarim das negras, as mulheres suadas, tadinha, pra pegar o último corujão que tá indo lá pro Dona Marta. Coitada, as mulheres doidas pra ir embora e chega o gringo. Ah, eu vim aqui pra parabenizar vocês, vocês são incríveis. Ele resolve dar um beijo nas tetas, mas não é um beijo. Eu descobri que as feministas estão certas nesse filme. Que é possível estuprar com olha, beijo. Pega esse trecho e vamos botar no grupo. Cara, é possível estuprar com um beijo. Eu descobri isso pelo Schwarzenegger. É possível você estuprar alguém com um beijo, cara. As três, ele elas vai beijar ficam aí. Muito incomodada, velho. Eu falei, caralho! Tem uma que limpa, velho. Eu beijo um pra você, Gael. One for you. One for you. Ah, vai, ó. Cara, mas é assim, ó. Ele dá uma lambida na bochecha da mulher, velho. O mais bizarro não é que tem isso. É que é o Arnold Schwarzenegger. Isso é que é o mais bizarro, cara. Tira o Arnold e bota o Rocco. É igualzinho. É igual. É um filme pornô do Rocco, cara. Eu já vi vários filmes do Rocco no carnaval. É daquele jeito. Ah, não custa nada. E o meu sonho é tão... Aí ele vai pro hotel e tal, não sei o quê. E aí no dia seguinte ele tá correndo na praia. E aí ele encontra o quê? The capoeira. The capoeira. The capoeira. It's a dance, but it's a martial art. Aí tem uma menina, tadinha. É, pronto. Tem uma menina e três atores pornô, de pornô chanchada. Porque esse cara não joga capoeira não, cara. Ele não joga capoeira. Porque esse cara escroto dos anos 70, peludo. Tu viu um bigode que vai tentar encaixar uma benção nele, aí ele muda. Ih, caralho, eu não. Ele tenta dar umas três golpes no lado do Schwarzenegger. O Schwarzenegger só tá com a mão assim, trolhando assim. Vai, vai encarar. E o bicho vai, bichozinho, bicho. Vai tu. Aí ele manda a mulher. Ele dá um tapa na mulher, dá um vai tapa tu. Na mulher, vai tu, baixa. Aí ela vai, faz não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, o que ele faz? Cata ela no ar, joga ela pra cima e agarra ela. E a mulher fica... Cara, ela fica muito sem ela graça, fica muito velho, sem graça, coitada. Cara. Tadinha, velho. Por que ele faz isso olha, com assim, as pessoas, olha, se você que cara. Passou por isso e esteve ao vivo, porque ela deve estar viva ainda. Você manda um e-mail pra gente pra contar o seu trauma. Você deve fazer terapia até hoje, cara. Porque tu tá lá jogando capoeira com teus amigos da tua pornô chanchada. Chega um cara de 3 metros de altura, de 3 de largura, te agarra, te pega na tua bunda, te lambe a cara. Cara, isso deve ser uma parada muito traumatizante na vida de uma pessoa. Não é só isso, cara. O que é mais escroto é que ele pega ela no colo e aí ele fica, tipo, dando uns pulinhos assim com ela no colo. Ele, I know somebody. Aí depois ele bota a mulher no chão, a mulher fica assim, eu, hein? Gente, o que aconteceu? Cara, sabe uma coisa que eu queria muito? Pagar pro Garcia dublar essa porra desse documentário. Caralho. Meu ótimo quebrou os nossos contatos na The Last, senão a gente podia pedir pro Garcia. Certeza que o Garcia faria. Cara, vamos pedir pra ele. Pede um orçamento, meu ótimo. Fala assim, Garcia, eu quero fazer um orçamento. Quanto é pra dublar isso aqui? A gente paga essa merda. Sério, a gente usa o dinheiro dos patrões. Não usa não, usa o teu. Não, usa sim. Usa sim, porra. Ia ficar muito incrível, velho. Mas aí eu queria que ele fizesse aquele sotaque que ele faz. De alemão, sabe? É, sotaque austríaco. Austríaco. Melhor parte da mulher é a bunda. E aí ele para com a narração, né? Por isso que eu falo mesmo. Que eles estavam com um projeto na cabeça. Aí eles começaram a fazer orgia e se drogar. E ficou todo mundo louco. E vai esqueceram do que eles estavam fazendo ali. Que a narração do National Geographic para. Ela volta depois perto do final, mas ela para. E aí você vê Schwarzenegger conhecendo o baixo meretrício do Rio de Janeiro. É uma coisa inacreditável. E aí não tem mais a sutileza dele apresentando a espécie mulata. De repente corta a cena. Começa a tocar uma bossa nova vagabunda qualquer. mulher e começa a mostrar uma mulher pelada se vestindo. Aí, caralho, velho, alguém vai transar. Ele tá se vestindo do lado e ela tá assistindo o outro. E o nome dela? E o nome dela? Ela fala o nome dela. Vocês bloquearam. Manu. Manu? É mesmo? É Manu. Ele... Manu. Manu. Manu. Ai, meu Deus, não. Na minha filha, não. Aí ele vai pra onde? Ele vai fazer alguma orgia e ele se veste de quê? De índio. E durante o processo que ele está se vestindo como índio, o que, que ele faz? Ele tenta estuprar, que eu contei, a mulher que tá vestindo ele umas 4 vezes. A mulher, sim, bota isso. Aí ele, what? Put isso. Aí ele já não tão, velho. Aí não tem mais intérprete. Aí não tem mais nada. Aí não mímica. Tem mais nada, velho. Aí mulher, é a mímica. Põe a abraçadeira. Ele, oh, yes. Aí ele vai botar a saia. Aí ele, aperta isso aí, hein? Aperta isso aí que é pra eu ficar com a cintura fininha. Aperta isso aí, hein? Ele começa a esculhambar a mulher, meu irmão. E aí a parada já desenvolve pra uma parada muito louca, meu irmão. Ô, na moral, Rebuceteio tem mais sentido do que esse filme, cara. Quando ele vai pra praia? Puta merda, praia foda. Aí a praia junta aquela pobraiada. É no dia que vai farofada mesmo. Não, e aí ele resolve malhar, ele começa a malhar lá nos negócios e ele botou tipo a sunga mais minúscula que existia no Rio de Janeiro pra comprar. Pra valorizar o mamulengo. A mastrolha, velho. Mastrolha não volta na cintura, cara. Ele amarrou. Tá assim, ó. Ele amarrou assim, ó, pra dar, né? Mastrolha tá aqui do lado. E ele fica oferecendo pra loura. Isso, ele fica esfregando na cara dela assim, ó. Ele sobe, tá malhando, ele tá malhando, ele sobe isso. Assim, aí a menina tá lá encostada assim, ó, aí daqui a pouco sobe um microfone na cara dela e desce. Cara, o que, que é aquilo? Porque ele tá lá, né? Ele, the beach is so beautiful. It's important, the life in Rio. The life in Rio is the beach is so beautiful. Cara, é muito alheio essa cena. Então os caras, aí falam assim, o povo aqui se preocupa muito com a saúde. É, com certeza. Aí tá lá uns carniceiros lá, uns tripa seca fazendo umas abdominal vagabundo, e aí vem ele, o Mr. Olympia, fazer paralela. E aí aparece a mãe da Gisele. A mulher é a cara da mãe da Gisele. A loura que fica lá do lado e do nada. Ah, ela lembra. Ela lembra um pouco. Mas ela é mais novinha. E mais bonita. Ela fica parada assim ali. Do you like? Ela... Quê? Eu tô falando, cara. Eles não se preocuparam mais nada. Aí entra criança. Filme de turismo sexual tem as crianças. Tem uma que tá dançando lá no carnaval, tá dançando com a criança, porra. É uma hora que ele fala assim, mais pra frente, que ele fala assim. But the carnival in Brazil is not only about sex. It's a family place. Aí ele mostra, tipo, as garotinhas... Porque ele vai falar que não, aqui não é só putaria, não. Tem família. E ele faz o quê quando ele vê a criança? Levanta e beija. É. Que mania desgraçada, velho. Para com essa porra, gringo. E aí ele tá lá malhando e tal, não sei o quê. E ele, haha, ele bota a mulher pra malhar. É. Ele bota a mulher. Caralho, a mulher sabe o que tá fazendo. A mulher não sabe o que bota, velho. Ele é muito cafajeste. Put your leg here, another here. A mulher fica arreganhada. É. A mulher fica com um bucetão. Arreganhado. Aí ele, agora push. Aí a mulher fica, cara, ele juntou uma galera pra ver. Nada, a mulher faz 3 push-ups e desiste. É. Aí então, vou pra água. Aí para o filme, para a porra da praia, pra mulher tirar a roupa, pra ela ficar só de biquíni, porque ela tá tipo com outra roupa. It's hot here, let's go to the water, take your clothes off now. A mulher, ai. É mesmo. Porque ela ia ainda entrar de roupa. Aí ele, nine, take your clothes off now. Aí ela que vai comprar o mate, é engraçado. O cara do mate assim, quem vai pagar? Calote no cara, velho. Oh, it's very good. Very good. Tá gostoso. Very good, very good. Good. Aí ele saiu, cara. Oh. Ele ficou olhando, né? Ele pergunta quem vai pagar. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Imperatriz chegando. Aí ele vai pra onde? Pra uma casa de swing. Na hora ele tenta estuprar a intérprete dele de novo. Aí ele fica, pega no ganzê, pega no ganzá. É nessa hora que ele conta a Ursula Andress. É, essa hora é mesmo. É ela! É ela, pô, é ela. Caralho, ele até fala, sabia. Ele até fala. I found my friend Ursula Andress. Aí ele vai abraçando. Aí o Ursula Andress meio que tirando ele assim de... É, aqui não, mano. Tipo, não. Porra, tu é só Mr. Olympia, velho. Tu não é o James Bond, não. Sai pra lá. I found my friend very, very nice. E ela, ei, caralho. Cara, essa gringaiada vem pra cá pra dar muito, né, velho? Pega no ganzê, rapaz. Aí você vê o melhor da cultura brasileira nessa cena. Ah, é. Porque aí tem todo mundo de muito glitter, né? Muito, né, bêbado. Tudo extremamente drogado. Aí você tem o grupo dos viadinhos andando tudo igual o Charlie Chaplin. Ah, tão bonitinho, né, cara? Achei. Quatro viadinhos andando igual o Charlie Chaplin, meu, gay. E eles assim... E eles assim, ai, todos assim... Ai. E era tranquilo, né, cara? Cara, tipo, é, a gente as bichinhas sobre isso. Cara, as bichinhas lá, felizes da é vida. É um filme muito doido. Eu vou falar pra vocês. É um filme muito insólito. É um filme que eu até agora estou tentando entender. Deu um nó na minha cabeça. Eu tive que, sei lá, velho, eu tive que dar um tempo, dar uma meditada, porque realmente me tirou do centro. Mas a gente chegou a uma conclusão, né, Bruno? Antigamente as pessoas eram mais felizes, é, cara. É, você vê, o viado era viado, o homem era homem, o menino e menino, era macaco era macaco, o viado era viado. Cara, e tava tudo certo. De boa. Exato. Em 1982, a Esquadrilha da Fumaça da Viadagem passando vestido de Charlie Chaplin e ninguém ameaçou bater. Ninguém julga. Inclusive, o Chaz comeu a bunda dos dois daquele cara ali, viu? Ah, eu não tenho duvido certeza. Nada. Então, os travecos, aqueles travecos que botava silicone na bochecha, aparece lá na hora ele, the sexual appeal is very strong in carnival. Véi, ele fala assim, meu, é um cheiro de buceta nesse lugar. É um cheiro de pau com buceta, é um cheiro de sexo que tá aqui dentro. Foi isso que ele falou, essa que é a verdade. Basicamente isso essa que ele fala. Verdade. Essa que é a verdade. Ursula Andress tava mamada. Mamada, tava velha. Ela tava muito pra drogada. Caralho. Muito drogada ali. E ela trocando os olhos. Ela tava bem derrubadona. Ela já tava bem velha, né? Porque... Nos anos 60, pô. James Bond nos anos 60, né? É, verdade. Ela foi Bond Girl nos anos 60. Ali já 20 ela anos já depois... Ela já tava com 50 anos. Ela aí. Já devia estar tá com uns 50 anos, 50 por aí, ou mais, anos. Né? O filme para completamente nessa hora, amanhece no Rio, e aí tem uns 15 minutos, 15 minutos não, mas uns 10 minutos, de uma mulata nua. Nua, tomando banho na praia, se esfregando as tetas. Eu vou te falar, que mulher, gostosa. Linda, maravilhosa. Nossa senhora. Era a hora de dar punheta. É... Sempre, né? Sempre é. E fica a mulher se esfregando. É meio leitoso, né? É, meio leitoso, é. É pra dizer uma coisa que é respeitosa. E... Não dá pra ver a cor dos pentelhos. Aí ela entra na piscina, sai da piscina, se seca, se molha, se banha de sol, não sei o quê. Uma teta de fora. Tem uma hora que ela se cobre e fica só um fica biquinho. Só um biquinho, assim. Só um biquinho, dando isso. Oi. É uma macro no mamilo e aí eles vão abrindo o plano pra mostrar que, olha, ela está vestida. Isso aqui não é só sexo, não, tá? É sexo. É sexy. Aí só um mamilinho de fora, assim, ela bota a canga meio torta, assim. É. Só um peitinho. Foi sem querer, cara, foi sem querer. Cara, é uma bela nega. Ela é. É uma linda, bela linda, menina. Bela linda. Mulher, bela mulher. Aí Arnold, acho que passou do coma alcoólico dele, né? Aí voltou, ele conseguiu voltar. Aí os caras, mesmo, tem que gravar isso aqui, né? Levam ele numa outra festa que vai ter lá. É a primeira vez que ele come fechada. Ah, é? Fechada. Ele não fala feijoada, ele fala fechada. It's a mixture of beans, pork, wheat, and a lot of things. And it's very good, but it's not for everybody. This is for men only. Gringo vem pra cá, velho, come feijoada, morre. É. Meu irmão, feijoada mesmo, não é a feijoada light que a gente quer ver come. Com banha. Pé de porco, orelha, joelho, com joelho. Cabelinho do joelho, assim, ó, cabelinho. Foi aquela que ele comeu, it's not for everybody. I know, but it's very tasty, very good. E o bicho dá cada pratada, bicho, todo Olímpia, né, velho? Dando umas pratadas e comendo assim. E é feijão e caipirinha. E aí, de noite, eles vão pro desfile da escola de samba. É importante, porque é aquilo que ele tá querendo. querendo vender, que é a porra do carnaval. Aí ele vem falar das escolas de samba. Ele fala assim, é o ápice do carnaval. After 3 days of sex and orgy and drugs, now you have the apps. Ele fala que é comparado como se fossem os melhores shows de Las Vegas, não chegam aos pés do carnaval do Rio. Claro, porque tá todo nu, vai transando durante a passarela. E ele vai lá, né? Vai sambando, né? No meio do negócio e tal. Sei lá, ele, acho que ele tá no camarote, alguma merda assim. O sambódromo também era uma bosta naquela época. Era tudo um cacete, né? Não tinha nada. Na verdade, não tinha o sambódromo ainda como é isso Não hoje. Tinha, né? Era outra coisa. Era outra rua. E aí os caras tão lá, não sei o que, aí fica vendo aquela porra do desfile, ele fica falando que é maravilhoso. E aí perde uma hora mostrando essa porra desse desfile. E os caras... E mais nega sambando. E os caras loucão, assim, naquela época os carioca era tudo magrelo, com bigode escroto. E os caras ficavam assim, ó. É tremendo, né? Acabou o carnaval, essa parte. Depois ainda vai passear em Copacabana lá. Tem o loiro, que é da produção. Cara da produção. Ele é da produção. Ele falou, o diretor comer do filme. Ele é o diretor do filme. Do lado dele. Ele falou assim, eu quero comer também. Piranha. A intenção do filme era realmente fazer um filme sobre o país exótico que era o Brasil. Nos dois primeiros dias, eles ficaram tão loucos de droga que eles esqueceram que tinha que fazer. Filmaram algumas orgias do Schwarzenegger. No terceiro dia, que era o dia de ir embora, falaram assim, meu irmão, ninguém vai ver essa Vou merda. Vou embora é o caralho. Isso aqui é dinheiro de governo, que a gente descobre depois que tem o dedinho do governo brasileiro. Ninguém vai comprar isso aqui, foda-se essa merda. Aí vira um vlog. Vira Schwarzenegger fazendo compras em quiosques vagabundos na beira de Copacabana. Aí bota um colar de Havaiana. Nada a ver nada aquela merda. A prova falou, não, chega, tá demais, não, é, tá aí, demais. Aí vão querer botar um negócio, não, isso aí não que vai sacanear o bichinho, tá? Isso aí não. Edição nenhuma, velho. Edição nenhuma. Ela fica indignada essa hora. Isso aí não vai hora. Ficar feio, o Schwarzenegger não tá entendendo nada. Tá entendendo nada. Essa hora ela fala assim, não, isso aí não é que vai esculachar o rapaz aí. E o diretor tava assim, bota, vai ficar massa, vai. Ai, menino, você é boba, bota você então. Aí ela bota nela assim, ah, tá bom. Ela é meio sem aí graça, ela bota né? assim, aí o Schwarzenegger, aí depois estão eles num bar em Copacabana. Muito bom, velho. Chega outro garçom, pois não. Seu desejo. Do you have milkshake? Sim, o milkshake tem uns milkshake. For milkshake. You have milkshake too, to you too. Não, eu não. Ninguém quer, só um idiota como o Milton milkshake. Não, eu quero água de coco. Ele fala que é o maior porque ele é grandão e forte. É. I want the bigger one. Eu sou forte, não musculoso. Sangue musculoso. Aí ele fala assim, chocolate. Porra, é a mesma palavra em português e inglês, cara. Chocolate. Chocolate. Caralho, seu gringo escroto. Nada, vem a narração, aí acaba, você fica tocando, se ela soubesse quando ela passa, que coisa linda. Eu vou ver até onde isso vai, porque eu quero descobrir de onde que isso vem. Aí descobrimos que tem o dedinho de quem? Da Varig. A Varig deu dinheiro pra esta caralha. Vai subindo os créditos, não sei o que, daqui a pouco aparece Varig, embaixo tem tipo assim, a melhor empresa aérea de todos os mundos no Brasil. É. Faz todo sentido, porque se não me falha a memória, a Varig era a única que fazia a rota internacional. Não, a Transbrasil fazia também, fazia, pô. Transbrasil fazia também? Fazia. Ó, eu vou te dizer o que que aconteceu. A Embratur deu uma grana pra Varig, promova o turismo sexual no Brasil. Porque as coisas estão meio caídas, as negras estão precisando ganhar dinheiro. A porra do plano álcool não deu certo. É, 82 era plano cruzado, era do Sarney, né? Plano Sarney. Não. 82 era Sarney, não? Não, o Sarney entrou em 85. Então 82 era o quê? Era o Figueiredo ainda. Aí falou, ó, tá tudo uma merda, vamos promover o turismo sexual essa porra. E aí você finge que faz um documentário sobre o Rio, mas é de turismo sexual, tá bom? Ah, tá, pode deixar, eu tenho um cara perfeito pra isso. Já ouviu falar Arnold Strongman? Quê? Cara, aí não vai dar em nada, não. Aí a melhor parte do filme. Melhor parte do filme é a janta. É a janta, o jantar. Que não é no jantar, na verdade, é um almoço. É um almoço, sei lá. Ele vai num restaurante lá. Que aí vira o ápice do filme pornô. Com outra intérprete. Não é a minha irmã, não? Não, é uma que já começa abraço. Não, começa ela, com beijo. Beijo. Essa deu pra caralho pra ele. Essa deu muito. Uma hora ali gravando. Já começa assim. I like to learn more Portuguese words. Can you teach me? Eu gosto muito do português, da língua portuguesa. Very sexy. It's very sexy. It's very romantic. A mulher, ok. Aí começa. Foco na boca dela. Beijo. Aí ele, beijo. Muito bom. Não, não, ele beijo, aí ela vai dar o beijo dele. É igual a ele dá nas mulheres, né? Ela... Oh, you mean kiss. Isso, kiss, beijo. Abraço. É abraço. Aí ele... Abraço. Abraço. Aí ela vai e abraça ele, assim, ele... Oh, you mean hug. You mean hug. Hugging. Hugging. Hugging. Aí ela foda-se. E nisso eles estão comendo. Aí ela passa a mão nele assim, carinho. Carinho. Aí ele, carinha. Carinho. Aí ele, carinho. Oh, caress, oh. Caress. Caress. Você é forte. É. Aí ele, forte? Forte. Forte. Musculoso. Aí musculoso. Musculoso. Musculoso. Oh, yeah, I am. Aí ela fala assim, gostoso. É. Ali ela já falou, esse gringo não tá entendendo. É. A única do filme que quer dar pra ele, ele não faz nada. Ela fala, gostoso. Gostoso, ele. Eu só olho quase, velho. Parece que eu tô entendendo. É, aí ele, gostoso. Ele, oh, you me taste. Aí o teach you some English, too. Ela, ok. Aí ele pega o pedaço de cenoura. Aí que eu me confundi. Porque quando eu vi o original, tá numa qualidade abismal. E aí eu achava que era uma polenta. Mas parece. Parece, mas é uma cenoura. Porque ela tá cortada igual a polenta. Igual a polenta. É. Aí ele bota a boca dele, bite. Aí ela morde. Aí ele, bite. Aí ela morde de novo. Aí ele, now I'll teach you something. Aí ele começa a fazer um boquetinho e corta. Então. Ah, a versão do diretor. Miote, tu bota esse áudio aí, velho. He's biting. What's that? Aham. Then the next one is... A следующий? Put it in again. You're not biting, no? Нет, теперь не кусаешь. Вот так? Good. Вот так хорошо. Да, да. Шупа. По-португальски это шупа. Шупа. Шупа. Шупа. Вкусно, да. Se você tá querendo dizer que nós assistimos a versão... Censurada. A versão censurada. Não, acho que não. Dá pra ver que tá dublado pela Rússia. Esse filme chegou na Rússia. Sei lá, completo pela Rússia. Tem 56 minutos, porra. Eu tinha esquecido de um detalhe. A cara do Schwarzenegger, na hora que ele tá fazendo, a mulher começa... Você viu a cara dele? Ele... Yes. Yes. Yes. Cara, eu vou enfiar o meu cotovelo no seu cu. A cara dele, velho. A cara dele de tesão, é. Cara. Ele tá assim... caralho, tu tá muito fodido. A cara de tesão se dele. Se nego pegasse o original e remasterizasse, nessa hora dava pra ver a pontinha da rola dele subindo aqui, ó, no colarinho. Ó, assim, ó. No colarinho dele aqui da blusa, sacou? De meu tão irmão. Pau duro que ele ficou, velho. Cara, alguém tem que mandar esse vídeo pro Seth Rogen, velho. Ele tem que fazer alguma coisa com isso aí, cara. O Hollywood ignora esse filme, cara. É, cara. Como é que eles ignoram, cara? Como é que o Family Guy nunca falou então, nada sobre isso? Então, mas o que acontece? Quando o Schwarzenegger foi concorrer a Governator, ele deu uma de Xuxa nessa parada aí. Sim, é. O Bruno até usou uma comparação boa. Esse filme é o amor estranho do Schwarzenegger. Depois dessa cena... A mulher fazendo um carinho na cabeça dele, né? Faz um carinho, ó, e vai e fica um tempão corcovado. Eles são corcovado ou no Pão de Açúcar, sei lá. E ficam lá como se fossem namoradinhos. E ela fica cantando pra ele. Mas nessa parte do restaurante é muito bom quando chega o garçom. Garçom. Velho. Seu Francisco, que trabalha naquele ponto há 47 anos, já viu de tudo naquela merda. Ele já viu Briga da Madame Satã, original, a Madame Satã original lá do Rio. Ele já viu o exército batendo os outros. Ele já viu de tudo. Seu Francisco, serve aquele gringo ali e vem seu Francisco, que não vale o que o gato enterra. Seu Francisco não vale a moral que Baconzitos carrega hoje no time. Não vale. Aí chega ele, oh, excuse me. Cara, é inacreditável, velho. Só faltou ele mandar um engenheiro, não abre engenheiro. É. Excuse me. Tudo bom, sociedade? Como é que tá? Olá, jovem mulato. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Aí tá ele... Grande mancebo. Grande. Ele, não, é que é o negócio aqui, ó. É que é o negócio aqui é comigo. Vem cá. Aí ele tá com a bandeja de comida. Ele falou, we have nice things here. É, tá ligado? É o negócio aqui, ó. É string... String de camarão, string de peixe, era peixe, né? String de peixe, fish, acho que é fish, ele olha, fish, string de fish. Aí ele assim, e o Schwarzenegger, né, no ápice, né, da sua interpretação, what is this? Aí this is a flower. Aí ele, wait, what? Farofa de macumba? É farofa de macumba. Farofa de macumba, fica quieto aí, meu filho, que eu tô apresentando. Cara! farofa, do farofa, meu filho. Farofa de macumba, meu filho. Macumba, sabe, tá ligado? Farofa de macumba. Farofa... Oh, yes, very good. It's very good. E ele fala meio puto, né? É, ele fala... Farofa de macumba. É, meu filho, mas farofa, meu filho. Pô, como é que eu vou explicar que é farofa pra esse idiota? Farofa, flower, farofa, farofa de macumba, tá ligado? E a mulher puta fala assim... A puta faz assim... É, very good. Ele, oh, it's very good, it's very good. Good pra caralho, good pra caralho, good pra caralho. Come aí, gringo, filha da puta. Isso tá uma melancia toda cortada bem toscamente no centro da mesa. E no melhor cenário de um filme pornô onde não acontece sexo. É verdade. Eu fiquei muito chateado nessa situação. Cara, que filme incrível, cara, velho. Cara, é inacreditável, cara. É farinha, meu filho. Flau, é farinha. Você tá ligado, farinha? Farofa de macumba. Sabe tá, farofa de macumba? É igualzinho. Cara, como é que tu apresenta um prato pra um gringo do tamanho do Schwarzenegger? Qualquer um. Isso é muito gostoso. Isso aqui nós temos carne seca, temos picanha que acompanha batata frita, legumes e farofa de macumba. Come duas pessoas e mais uns três obsessores. Os pratos da casa são bem servidos. The dish from Brazil, no. The shrimp is made by a style. This is farofa, this is flour. Very nice. What is this? Flour, no, this flour. Is farofa, you know. It's make over here, tell it, farofa de macumba. Yeah, very even, nice. Yeah, even yeah. The food looks very yeah. Sensuous. Delicious. Delicioso. Delicioso. Delicioso. Cara, não tem uma vez. Tá gravando já? Tá gravando e tá saindo ali fora, então. Eu quero muito que eles escutem. Que não tem uma vez que eu não venho aqui que o nego não tá falando de política e o caralho a quatro aqui, velho. É muito engraçado. No MDB, o Fatos é assim. Seja o primeiro a adicionar curiosidades pra esse título. Cara, esse filme ele é muito obscuro, cara. E ele não era o Conan mesmo, ele era só o Mr. Olympia. Porque o pessoal fica lá, ah, o Mr. Olympia, não sei o quê. Quando ele tá no puteiro, fica o Mr. Olympia, Mr. Olympia. O Conan é de quando? De 82. E esse filme? Esse filme é de 83. Ainda mais que isso aí deve ter sido filmado no Carnaval de 82. Exato. Caramba. Deve ser no Carnaval de 82 e ele lançou em 83. Então ele veio pra cá, estuprou as mulheres e fez o Conan. Ele já entrou na vibe, né? Porque o Conan estupra mesmo. Becozito fez uma expressão de que tem muito a dizer nesse momento, mas como ele não está nesse programa, ele não vai poder vir com ele suas... só pode escutar. É, ele, só ele pode não está escutando? Mas... Como é que ele está escutando? Ele está ali. Ah, então eu vi, não. É que ele fez assim, ele olhou pra ele e fez assim. Ele não apertou não o botão lá? Não, apertou Zitos. Nada. Ele não sabe o Zitos. Tá, não. Zitos, você é bicho. Não. Você gosta de piru. Eu piru fino. Você está sendo ridicularizado no Tinder. Vou dar um beijo nela. No mesmo filme, nós temos um dos caras mais milionários do mundo. Dando calote na loja, no vendedor de mate. no piscinão de Ramos, tentando estuprar as negras no Rio de Janeiro, divulgando turismo sexual no Brasil. Lutando capoeira. Lutando capoeira. Não, não. Estuprando as lutadoras de capoeira. Nesse mesmo caminho que ele tá indo embora, aí ele encontra um mendigo, coitado, que tá de terno. Algumas pessoas na praia estavam muito bem vestidas pra praia nessa ocasião. Avacalhando o mendigo, cara. Você vê que o cara é doido, é o doido da praia. Sabe o doido da praia? O doido sempre tem. O doido do posto 8. Ali, isso. Tem um doido da galera, um doido da comunidade. Na tua casa tinha um doido, lembra, meu? Gente, é. Quem que era? Era o Ceará. Era o Ceará. O Ceará era maluco, ele ficava... Ele morava lá no bloco. É, ele perseguia os moleque, mas às vezes ele era de boa. Mas o Miotti tem uns traumas estranhos, assim. Do Ceará, que perseguia eles. Toda quadra tem um maluco, cara. O Bruno não passou mal. Toda quadra tem um maluco. Aí ele pegou uma... Ele vai avacalhar, ele... É, some people are very dressed. É, very well dressed very well the beach. Dressed in the beach. Aí ele ajeita o cara assim, ele... Dá uma zoada no cara assim. Vai. Aí né? O cara... É, o cara não fica assim. Ah, o doidinho. Aí. Qual é, meu irmão? Como teu rabo, hein? Carioca, né? É. E esse filme também mostra que carioca é um bichinho muito do filho da puta, né? Carioca tem um bichinho da maldade desde a época do descobrimento dessa desgraça, cara. Cara, é muito broxante, cara. É uma ruazinha de duas vias. É, bem eu pequeno. Eu já fui lá, eu fui no show do Rolling Stones. Mas por que a TV parece tão grande? Pois é, parece que é enorme, mas é um negócio pequeno. Parece um acho monumental. É. Cara, é uma viazinha de duas... Pois é. Mentira que é só isso aqui. É, pois é. É estranho mesmo. Televisão aumenta tudo, né? Quando a gente vai vendo na televisão, tem 50 baianas uma do lado da outra. A pista de verdade dá 3 baianas gordas uma do lado da outra e olha lá como é que faz, cara. Zack Snyder, sim. Caranguejo, foi. E aí, como entra em nossas vidas, esse filme se vai. E volta para o limbo, sem nós sabermos do que se trata, quem fez, quem eram aquelas pessoas. Onde estão? Se você que está ouvindo isso, por acaso, é descendente de alguma daquelas mulheres que foram violadas, né? Entre em contato com a gente, que eu tenho muita curiosidade de saber pra que caralhos esse filme existiu. Eu queria saber quanto elas ganharam. Uma dedada na bunda, né? Ganharam o lanche. Era só um lanche, será mesmo? E a salsicha de churrasco. Ganharam jantar, foda lá, que a mulher ganhou com ele. Por que jantar? Tá fora, farofa de macumba, porra. Caralho, Miotti. Compreendeu, André? Aqui é com a gente. Pode deixar que aqui o negócio tá garantido, tá ligado? Ah, se é aquele garçom do Rio mais escroto possível, sei lá, ali da Baixada Fluminense. Não, aqui o negócio aqui é comigo, meu amigo. Pô, pelo amor de Deus, cala a boca aí, porra. Tá ligado? O negócio é o seguinte, ó, farofa, meu amigo. Farofa, tá entendendo? Farofa? Flower. O que? Flower? Não, não. Aí ele com a flower, tem isso aqui, macaxeira. Não, what? Não, what's this? Flower, farofa. Farofa de macumba? Você tá ligado? Farofa de macumba? Me interrompe não, filha da puta. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do saci. Pula, numa perna só. Vem largando brasa no cachimbo da vovó. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na fase do saci. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na fase do saci. Bicho bom é a mulher. Tem homem que não gosta, tem homem que não quer. E vamos agradecer aos nossos patrões com um pouquinho de atraso no programa, mas saiu. Saiu em janeiro, conforme prometido. Não é, Marina? É, isso mesmo, né? Não estamos com o Calaveira nem o Brunão aqui. Só pra vocês verem como é que tá complicado. Mas saiu o programa, fevereiro vai sair também. Fiquem tranquilos, vai ter um programa por mês, a não ser que a meta aumente. Aí vai ser mais. Aí é mais programa por mês. André Luiz Pimentel Nunes da Silva. Arthur Araújo. Claudevan Alencar Rodrigues. Daniel Gobate Sikorski. Daniele Dizica Niak Pereira. Denis Donato. Diego Morodil. Eduardo Ritalino. Elias Araújo. Everton Cândido dos Santos. Fabiano de Luna Fonseca. Fábio Aguiar. Fábio Correia. Felipe Aloto. Fernando Brás. Fernando Franciscão. Filho do Lula. Florisvaldo G.O. Fragnaf Carrascosa. Franz Niederreitmann. Gilmar Souza. Guilherme Ruduit. Elton da Costa Barbosa. Henrique de Souza Carvalho. Henrique José Pereira da Silva. Henrique Rodrigues da Silva. Iago Conceição dos Reis. Jackerson Nakano. João Paulo Alves da Rocha. Letícia Videira. Lucas Pastorello. Mamãe Maria Pastorello. Luiz Alfredo Lopes Soares Filho. Luiz Fernando Libarino. Luiz Henrique Bernagosi. Marcelo Cirelli Lucas de Melo. Marcelo Soares. Marco Antônio C. Mesquita. Mário Calderaro Neto. Matheus Santos. Matheus Schneider. Nelly Rocha de Matos. Pablo Gomes. Rafael Rocha. Rafael Santos. Renato Oliveira de Araújo. Rodrigo Matos. Sérgio da Costa Almeida. Simões Neto. Senhor Sobrinho. Ui, Stefan Dias. Tiago Salvador. Tiago Bani. Valdir Fumene Júnior. Vitor Dutra Freire. E Wendley Valley. Então é isso aí, gente. Nos vemos no próximo Jurassic Cast para maiores. Sem a Marina. Sem mim. Não sei nem porque ela tá fazendo aquela de menor. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.